quando amanhã você partir, será lembrado pelo que, qual foi o legado deixado, ou só viveu por viver. Se tem um sonho, abraça, conquista, luta na raça, mantenha a fé, o foco, só não desista por nada, porque eles querem pretinho sem nada, acomodado com o que lhe oferece, desmotivado de ver um progresso, achando que o mundo só lhe padece. Os que desmotivam já desistiram, você é o futuro, és o caminho, nem um sonho demais, você é capaz, somente você é ser um inimigo, quer ser um doutor, se pá jogador, nem precisa ser um artilheiro, seja onde for, faça com amor, mantenha o valor, seja verdadeiro, que a vida é curta pra se lamentar, só vão se lembrar, se você falhar, só sente na pele a dor da derrota, o sabor da conquista, se um dia tentar deixar marca no mundo, não sou herança pra ser disputada, seu nome marcado no hall da conquista, é tudo que o ouro não paga, se dedique naquilo que ame, seja você um exemplo, quando a idade ser um peso, não dá pra voltar no tempo, qual é? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Seu sonho. Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode. É. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho? Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho? O sonho aqui não se cala, se cansa, mas não se acaba, se abala, mas não desaba. Tem medo, mas de coragem, é dosagem de estamina, faz brilhar qualquer retina, aquecer o coração do dedicado que acredita, resistente à ação do tempo, da fúria, da natureza, blindado por confiança, cercado por incerteza, guardado as sete chaves, ou exposto pra sociedade, nostálgico ou futurista, clássico ou novidade. Somente seu é teu poder de despertar, e se querer cê faz acontecer, ou com você ele vai morrer. Aproveita mais esse dia que está se iniciando, coloque em prática um grande plano de realizar sonhos. Mano, quero te ver no futuro e dar os parabéns pelo sonho conquistado, não só pelos bens. E nunca foi fácil, o caminho é árduo, somente os fortes têm resultado. Eu tenho meu sonho e realizei, qual é o seu? Realize também. O sabor da conquista é único, teu sonho te leva ao mundo. O veículo que move um homem não tem turbina, não usa turbo. Você tem um sonho, abraça, conquista, luta na raça, mantenha a fé, o foco, só não desista por nada, qual é? Seu sonho. Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode. É. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho? Ninguém pode lhe dizer que você não pode, você pode. É. Qual é o seu sonho? Qual é seu sonho?